Oi, tudo bem? Peço licença aos seus ouvidos para abrir passagem à sua mente, pois tem uma mensagem muito importante a falar ao seu coração. A boca fala do que está cheio o seu coração.